em sintonia. Este prefixo que lhe dá mais alegria. ZYJ 494, Rádio Siderúrgica, Volta Redonda. Você em primeiro lugar. ZYJ 494, Rádio Siderúrgica, Volta Redonda. Comunicando com amor. Amar é entender, seu irmão. Põe a ternura no seu coração.